Charlie Serra Eco, Summer Center Recife, em 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 2835 251, Charlie Serra Eco. Luna 755, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS, que se está 1-0, reporte, interceptor no curso localizador. Ok, 2015, 2 mil pés, depois está estabilizado no curso localizador, gol, Luna 755. Após desvio, vai na praia de pelo. Após desvio, pelo, muito grato, bom. elevador, eu vi 4981 da IPS-7 e recebi linha 0, bom dia. Azul 4981, bom dia, sem identificação, desça 4000 pés, via chegada Bonf, Azul CG altímetro 1906. 4000 via Bonf, 1906 Azul, Azul 4981. Torre 1 no 8, decimal 95. 295, bom dia, agora 092. E Salvador, agora 092, agora uma milha de Sembra. Pegou no 092, o vento é norte, com 4 nós, pouso autorizado na 10. Informo pista molhada, no 092. 730, posição 10, na 092. Bônus 092 no solo, aos 35, chame o solo 21, decimal 9. Decimal 9, gol 10092, bom dia e até daqui a pouco. É? 755 completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. Completo, chame a torre 8895, gol no 755. Guardião 07, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, reposto para decolagem. Táxi até o ponto de espera da 17, vamos lá para decolagem. Torre, bom dia, 4234, espera da 17. Teste, mantém o ponto de espera azul 4234. Autorizado o pouso na 1-0, entra 030 graus, 5 nós. Livre pouso na 1-0 para o gol 1755. Espera da 1-7, o Guardião 07. 7, Guardião 07, está autorizado a alinhar e manter a 1-7. Informa um Boeing da Gol na curta final da 1-7, da 1-0, corrijo. Aguardo para a decolagem. Aguardando a decolagem, sentido o tráfego. Charlie Alfa Kilo 7, táxi autorizado até a, o ponto de espera da 1-7. Táxi autorizado até o ponto de espera da 1-7. Poderia até confirmar a conta, pode confirmar. É 120, décima 8. 108, tá. Pista de liberação de velocidade, azul 4981. Canceladas as inscrições, azul 4981, deixa 2000 pés. Autorizado o sinal de procedimento TLS, que sou eu. Estão na velha reposta no curso localizador. 2000, autorizado para o sinal de procedimento TLS, entrar no curso localizador, 4981. O 4234 após a aeronave da Gol na curta final da 1-0, está autorizado a alinhar e manter a mesma. É 07, autorizado a decolar da 1-7, vento 020 graus, meia dúzia nós, eu tento esteira de turbulência. Mantenha o ponto de espera, geral 9970. Mantém. Fora do solo, Guardião. Teste, o Guardião 07, decolado aos 40. É, chame o controle, 20 decimal 8. 208. Um 755 no solo aos 40. Chame só 121 decimal 9. Jornal 755. Trolha, bom dia, Guardião 07. Guardião 05? É o Guardião 07, corrigindo, é, nós decolamos de Salvador, Senador, 1717, para Ondina. A gente mantém sobre a de voo visual, litoral sul, reporte visual com Ondina para pouso, Guardião 07. 7, reportará. Ali Azul 4234 decolado aos 42, controle 120, décima 8. 120, muito obrigado, é um excelente dia. Igualmente. Valeu. Eu o Paparro 27 da Fabilo, ponto de espera da Sete Pronto. Charlie Alfa Kilo, ciente, está autorizado alinhar e decolar da 17, o vento é 360 graus, 04 norte. Estou autorizado a caminhar e decolar e estou na partida. Estou salvador do 4234, estou 4200 pés, na saída Puca. Azul 4234, contato radar decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. Via Puca 350, 4234. A decolar da 10, o vento é norte com 4 nós. Veio decolar do 10, geral na verdade. Passarei 2223, autorizado a alinhar e manter após o federal. Alinha mantém, 2223. Iniciando, Charlie Alfa Kilo. Iniciando, decolagem de 9, federal 9970, decolado aos 4 passos, controle agora no 208. 208, boa. Vai 9970, contato com a decolagem, suba via Momo para nível de voo 340. Momo 340, possível voar Nerim? Vai 9970, após 2000 pés, voe direto para o de Cogbo. Após 3, após 2000 Cogbo, federal 9970. E Alfa Kilo, decolado aos 4-5, chame o controle, ano 20, décima 8. Ano 20, décima 8, controle, grato, bom dia. Bom dia. Bom dia, Paparro 27 Alfa Kilo, decolado pistola 7 na Coral 1 Bravo. Paparro 27 Alfa Kilo, contato Rana decolagem, suba via Coral 1 Bravo para nível de voo 100. Coral 1 Bravo para nível 100, Charlie Alfa Kilo. Visual contínua para pouso, Guardião 07. Guardião 07, você passa ali para a coordenação do seu pouso. É, isso até a próxima. Visual 997, que uniforme é para ideia para Nini? Visual 997, que autorizado, vai direto na parede de Nini. Geral 9970, tive desvios, confirme quantas milhas na prova 050. Tem condições de informar quantas milhas na prova 050? Mais 12 milhas. Copiado então 9 milhas, aposto quando na prova de neném. Repórter Bruno Genin, espera hora pra acertar. Azul 4, 981, complete final BLF, X-Way, chame torre 1, 8, decimal 95. 895, azul 4, 981. Desça sem restrições para 2.000 pés, LXG altímetro 9096, autorizado final do procedimento LXP da pista 10, reposto no custo localizador. Certo. 159, azul 495. O passarelo 2223, decolado às 48, controle 208. 208, 2223. Olha, bom dia, passarelo 2223. Passageiro 2223, contatará na decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 980, após 2000, voo direto a Elefa. Via Arbo 1, transição Elefa, após 2000, voa direto a Elefa, autorizado 180 via 2223. Quatro, dois, três, quatro, chame centro de Recife, 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 85. Poderia repetir, cara, desculpa. Definitivo, a frequência de Recife, 125, 45, caso negativo, 126, decimal 85. 2685, 245, muito obrigado, excelente trabalho. Bom voo. Geral de voo duplo, já tá na ponte, né? Piate, da 9977. 2233, controle. 2223. Você acaba de nos informar que a vitória da conquista está fechada para pouso a 4 mil metros e 300 pés de altitude. Tá ciente, passarelo, vai prosseguir. Ciente, 2223. No solo 50, chame o solo 21 decimal 9. 2545, 2685, vai falar, obrigado. 25975, tráfego posição 3 horas, 2 anomilhas, passando 4 mil pés de subida, tipo Alfa Tango 72. Jorge Optica 7. Passaria do 2223, tráfego posição. Agora de 11 horas, 18 milhas, com rumo nordeste, passando 06 anedecido, tipo Boeing 722. Ciente do tráfego, passarelo 2223, tem notificação. Passarelo 2223, autorizado, voa direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, passarelo 2223. Pra frente, gentileza. 120, décima 8. 20, retrato. Controle, o Charlie Alfa Kilo solicita desvio 10 graus pela direita por 1 a 5 milhas. Desvio, Charlie Alfa Kilo, rapaz, quando precisa atuar coral? Eu farei quando precisa atuar coral, Charlie Alfa Kilo. posto uniforme ciente, acione e chame táxi. Azul 2783 decolado ao 53, chame o controle 20.8. Controle 208, azul 2783, tá já. Gente, Oscar Golf uniforme autorizado, táxi. Até a papá, reposte pra ingressar na 17. Informações. Diretor da Conquista, que está fechado, agora operando 4 mil metros com 300 pés de teto. Negativo. Zero, está no pátio de autoridade da base aérea, 11 a bordo, 4 horas de autonomia para o banco. 12 a bordo e quanto de autonomia? 4 horas, decolda sem exceção. Gente, o Sossério 2560. Autorizado o backtrack táxi, reposto para ingressar na 10. Informa um 727 da Rio na final da 10. Vamos lá, o foco espera ali para ingressar aqui para saber. Oi, Salvador, bom dia. Rio 5975. Bom dia, Rio 5975. Forma pista molhada, o vento é 050 graus, 4 nós, pouso autorizado na 10. Certo, certo. Azul 2785, autorizado, voa direto Vitória da Conquista. Direto Vitória, azul 2783. Rio 5975. Os pés, dois terra. Quantos pés? 1.500 pés. 7, Rio 5975, pouso autorizado no zero, vento norte com 3 nós. Oscar Golf uniforme, autorizado táxi via 17, chame alinhado e pronto para decolar. Sério 2560 após o tráfego na curta final, a linha mantém a partir da interseção. Rio 5975 no sol a 57, chame o sol no 21 a decimal 9. 219975. chegou o Felipe, ainda não tem a posição. Aéreo 2560, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 2 nós. Liga decolagem no zero, Conselho 250. Decolado 59, controle Salvador, onda 0.8. 0.8, bom dia. Aciona 5.062, com 0.560. Salvador, muito bom dia, foi 0.560. 0.560, bom dia. Troca o seu código para 5.062, suba para nível de voo 3.60 via saída Salvador. Controle Salvador, é o papapá Mike Victor Alfa. Puxa, 2560, copiou? A cela 5062, tá salvando, confirme a atitude autorizada? Nível de voo 360, passando agora 3 mil pés de contato radar, vou direto Leda. Direto Leda pro 360, força 2560. Papapá Mike Victor Alfa, prossiga. Peço desculpa pela intromissão, o Mike Victor Alfa, Romeu 44, com 2 no PLB, alocado 0115, decolou de Serra Índia com Índia. Destino final será Serra Brava, Serra Vítor, para sobrevoo no Uruguai, através de Dona Mike Victor Alfa. Gente, Mike Victor Alfa, mantém sobrevoo de voo visual, reporte quando no Uruguai dá sobrevoo. Reportará no Uruguai sobrevoo, Mike Victor Alfa. Uniforme autorizado a colar pista no 7, vento variável 03 de nós. Confirma se está efetuando desvio? Pequeno desvio à direita da rota por aproximadamente 15 milhas. Gente. 23. Uniforme, decolado 02, controle de Salvador, 20.8. 208, acabou de informar. Salvador, muito bom dia, Papatango, Oscar, Golfo Uniforme. Papatango, Oscar, Golfo Uniforme, bom dia, contato radar na decolagem, sobre via Momo para nível de voo 100. Via Momo 100, Oscar, Golfo Uniforme, está livre de restrição? Afirmativo, livre de restrição, o Oscar, Golfo Uniforme, só me apresenta para o destino? 297, senhorita, Oscar, Golfo Uniforme. Tente, ainda aguarde para pro destino, nossa Golfo Uniforme. É, está aguardando, nós que a Golfo Uniforme. Tá bom, não conquista o passarelo 223. Passarelo 223 copiado. Vem autorizado de táxi via Papá, reportando de espera da ano 7. 60, passarei 223. Salvador, o céu da família solicita a via direita de 10 graus por 1,7. Copiado, Charlie Alfa Kilo, livre de vez. Patrulha Salvador, azul 2783, solicita nível 180 como final. Azul 2783, sobre mantenha nível de voo 180. Subindo a 180, azul 2783. Novembro autorizado, ingresso em conta eletrônica, 17. Já 2560, Semicentro Recife, na frequência 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. Recife 128 35, confirma secundário? 125 decimal 1. 25, abraço. Tá Angosta Golf Uniforme, a Pro Ideal, ainda permanece a 297? 297, Arizal, Oscar Golf Uniforme. Tem que autorizar do Vanapro destino o Oscar Golf Uniforme? Tem, Oscar Golf Uniforme. Gente, Mike Vitor Alfa. American 229, Skunker Dance, Sand Cycle Level 1-1-0, Fly Heading Dune Intersection. Acima disso, sir. Segue do Axé, controle formatão 20-18. 20-18. Oeste de Salvador, chame controle Léo, Zona 20, decimal 1. Noite, bom dia, Zona 90, decolado, não se escuta. Batanguai, Zona 90, mantenha sobre a revisão, no meu pé, escorredor Axé. Quando possível, informe a Pro Ideal para o destino. A Ideal é 2-1 norte, senhorita. Zona 90, autorizado vá com suas slides na poeira do destino e subida 105. Muito grato, voando direto, acendendo 105. Está passando BR-324, através de Duna. Para isso, para sobrevoo em Tancredo Neves, Mike Vitor Alfa, não se escuta. Mike Vitor Alfa, copiado. Controle de elevador é o Papá, Papá, Lima, Papá, Mike. Papá, Papá, Lima, Papá, Mike, prossiga. O Lima Nova Mike decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Serra Luiz de Delta Lima. Tá com um a bordo, vai mantendo 500 pés, o código é o 0140, o Lima Papa Mike. Pedro Lima Papa Mike, mantém a sobrevivência visual. Seu cruzamento deverá ser entre Duna e Simbra, reposto visual com Serra Luiz de Delta Lima. O Lima Papa Mike confirma novamente o tipo de equipamento. É o meu 44, senhora. Copiado. Salvador, bom dia, Chanel 6312. Chanel 6312, bom dia, sua identificação. Desça a nível de voo 050 via chegada Bomed 1, inicialmente ao número 2 na aproximação. Bomed 1, 0,5, tem alguma velocidade recomendada? Negativo ainda, o Chanel 6312. Fica atento a um tráfego posição agora de 11 horas, afastado em 2,5 milhas, passando 1 se tiver em subida. O tipo do mesmo é o Alfa Tango 72. Esse é o tráfego no Mike informa um tráfego na sua posição de 12 horas a 5 milhas. É, tipo o meu 44. Ciente do tráfego, Lima Papa Mike. Mike Vitor Alfa, tráfego posição agora de 9 horas, 4 milhas, com o almoço mantendo a mesma altitude, tipo o meu 44. Atento, a Derval ainda não visual. Mostra a bolsa uniforme, suba e mantenha em nível de voo 070. Acho que a bolsa uniforme 070. Azul 2783, tráfego posição de 11 horas, 17 milhas, rumo oposto, passando 175, desse do tipo é um Airbus 320. Teste do tráfego não visual, azul 2783. Vitor Alfa, visual com Lima Papa Mike. Sim, ainda é negativo, Mike Victor Alpha, já na vertical do ponto de alta sobrevoo. Gente, lima para Mike Visual contra Alpha, agora a posição de uma hora duas milhas. Afirmativo, senhor, visual começo. Salvador, bom dia, Rio 5973, decolou na sua escuta. Rio 5973, fez contato com a decolagem sobre a via Pucca para nível de voo 320. Pucca para o 320 aí. Pucca para o 320. Após Pucca, pode voar Aracaju? Aguarde coordenação com o centro do Recife. Por instruções da autorização do solo, isso nos foi autorizado, confia. Mantenha o perfil de saída da Rio 5973 e iremos entrar em contato com o Recife para a prioridade de Aracaju. Ah, tá ok. Muito obrigado. American 229 at Centro Freito Level 080. Salvador, bom dia. 3304 da TAM. Com a informação. Sulu, é a questão Lima. TAM 3304, sua identificação, desce a 4 mil pés, via chegada bom, seu ajuste de altímetro 9016. Confirmando 4 mil? Afirmativo. Afirmativo, confirma. Afirmativo, desça para 4 mil pés. 4 mil, na bom, 5 mil e 16, 9016. Caso 2783, centro Recife, em 1 no 28.8, caso negativo no 2.0. 288-260-273-0. Patatango Eco Zulu Novembro, quando possível, se estimado de pouso. Afirmativo, Novembro está estimando ao 45 da próxima. Copiado. Patatango Eco Golf Uniforme, tráfego posição de 1 hora, 18 milhas, rumo oposto, descendo até nível de voo 080. O tipo é um Boeing 752. Frente do tráfego de areia da Ática Golf Uniforme. Puxando a 63112, confirma sua velocidade indicada. Momento 2809. Tente reduzir a 2509 para sequenciamento. 2509 para sequenciamento, 6312. E Papa Mike, chama para curso. Lima Papa Mike, sequência livre. Tradicional, check, 11 o'clock, 13 miles, nosso westbound, flight level 065 to flight level 075, type Charlie 208. Uh-huh. 5963, autorizado, voo na prioridade de Aracaju. Ok, Aracaju, Rio. Muito obrigado. American 220, sendo mantém o flight level 080. Clear deviation, American 229, report back on track. Salvador, o Olímpio 02 ao céu, para o cruzamento. 502 autorizado o cruzamento. 1028 na Delta Sol 209. autorizado o cruzamento, 028, na planta de plataforma 219. Sonana, traffic overtake, descent on 2000 feet, altimeter setting 1016. Chanel 6312, reduza para 2209. 2209-6312. San 3604, confirme sua velocidade indicada. 270. Ente reduz a 2509 ao número 3 na aproximação. Ente reduzindo 250, vai precisar do que desviou à direita para evitar. Gente, ele desvia, San 3604. 304. Controle de valor é o papapá de Papá Mike. Lima Papá Mike, prossiga. Papá Mike falou de Serro de Alta Lima, tá com proa de Valença, vai mantendo 510 corredor até 3 a bordo, pode ser 0140 do Papá Mike. Excelente, mantém o grande de voo visual, litoral sul. Lima Papá Mike, reporte fora da barra. .5973, chame centro Recife, 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 125 2685, obrigado, bom dia. O Chané 6312, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 1906. 3 mil pés 1906, 3 mil. Chanel 6312, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pelo custo do localizador. Esquerda 030, limitado pelo custo do localizador, 6312. Lá para Mike, quando possível, seu chamado de pouso. 1140, copiado. American 229, clear the LAS X-ray runway 10, report established on localized course. American 229, there is Romeo 44 near Duna position, 500 feet. Chanel 6312 irá seguir como número 2, um tráfego um Boeing 752. Paciente 6312, está reduzindo um pouco mais para 189, ok? Gente, o Chanel 6312. Papai, na Papai Mike, gente, com quem desconhece o tráfego, os receptores autorizados chamar na frequência livre para a conação do seu voo e do seu pouso. Salvador, Olímpio 02, espera pronto, 0-0. Olímpio 02, autorizado, alinhar e decolar, pistino 0, vento 260 graus, 0-9. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, Olímpio 02. Chanel 6312, reutilizar a descida 2 mil pés. 2 mil pés, 6312. Oi, Roger, American 229, a complete approach de contact tower, frequency 118.95. Como ele ganha, Roger? Roger, American 229. Chacha Pro, você vai interceptar, repórter interceptando. Sim, repórter interceptando 6312. Botão Golf Uniforme, o centro solicita se o senhor já voou visual na rota. Afirmativo, Carita, hoje já voou Uniforme. Gente. Então, 3604, confirma quantas milhas ainda no desvio? No momento, reaprovado pelo. Gente. E 04, reduza para 2009. Reduzindo 2009. Receptor localizador 6312. Gente, aguarde para chamar a torre. Chama a torre, obrigado, bom dia. Chama a 6312, ainda mantendo a escuta do controle, cone Duna, chame torre, 118, decimal 95. Tá positivo, cone Duna, 1895, foi cortado, obrigado. Runway 7. Runway 7, clear to land. America 229, clear to land, runway 10, wind 2, 60 degrees, 05 knots, runway west. Up, 02, decolado, altitude 5, controle Cidadão 20.8. Controle 1208, Orito 02. Controle Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, contratando decolagem sob a via Salvo Uno para nível de voo 260. Salvo Uno para o 260, Olimpo 02.